Estamos apresentando Encontro Central. Close the window, call the light.

Encontro Central. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que tu beijes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu pensei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Encontro Central, o programa de amor para os apaixonados deste Brasil. Tocando sempre as mais lindas canções de amor e falando ao seu coração. Estamos chegando ao final desta nossa edição. Um beijo carinhoso, eu espero você amanhã aqui em nosso Encontro Central.